aproximação e redução, chame torre 198, decimal 6. 286, reduzindo. O 935 Batatão, cruza 170. 9354, chame Recife, 1288, 9354. Porte, trem baixo, travado. O vento é 250 graus, 89, ajuste 1014, 10014, os últimos 90 metros impraticáveis. Sérgio, está baixado, travado já, azul 404. Guarde autorização de pouso. Papatango, Zulu, Delta Oscar, decola de Salvador aos 42, chame o controle 119, decimal 35, bom voo. Grato, controle 1935. Tá acionado e pronto para o Azul 4064, avistado, continua a aproximação, autorizado. Pouso, vento 250 graus, 7 nós, ajuste 1014. Livre pouso, Azul 4064. É, corrigindo, é 271. 271, ciente. Você vai manter meu teste, tem um trato na sua frente, mas lento. Você teria em condições visuais voar na proa 230? Positivo, 230. Decola na reta até o 030, após curva esquerda, saída coral. Acionar o controle 11935, aciona 0276, força aérea 2733. Força aérea 2733, cotejamento correto, autorizado táxi, QNH1014, reporte pronto para cruzar a pista 28. Reportará para o cruzamento 2733. Repetiu o vento para o Azul 4064? 240 graus, 9 nós. Sente, obrigado. 25, lá do Irã, que mais? Sente, Bina 025, confirme mantendo o corredor? Mantendo o corredor inicialmente. Sente, aqui Mike, mantendo o corredor. Então 3192 Recife, 12685, 12545, até 3192. 2685, Zulu Delta Oscar, na visão com tráfego. Você vai com vara direita na proa do Faradabá, subindo para o 025 inicialmente, Zulu Delta Oscar. Delta Oscar. Azul 4064, solo em Salvador 245, vale Vara Pitch, chama 121 decimal 9, bem-vindo a Salvador. É, show, livrão 219, Azul 4064. Confirme. Quando vai direto de estilo, November Yank Mike. Vai para lá direto de estilo, November Yank Mike. Pelo detox, em condições visuais, autorizado, vai direto de estilo. Sente, a princípio, se eu autorizar... Aproveito 242, vamos sobre o voo de São Paulo. Estou seguindo em condições, qual seria a altitude? É, não, vou iniciar a subida já, a 065. Positivo, 065, 0.5. logo o Força Aérea B733 da Hotel para o cruzamento. Autorizado cruzar a pista 28. E do cruzamento, 2733. Da Golf, chame Torre 1-8-6. A Golf Torre 18-6, Focara do 733. Para posicionamento, o 3373 na remota. 3373, autorizado posicionamento, aporte para o táxi. Autorizado posicionamento, pista 28, 3373. Papa Romeo Lima, cheque o modo Charlie Transponder, não recebo altimetria. Migração no Guardão Indalável do Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, cruze rotatória. Tango Sierra. Um abraço, Alfa. Alfa Tango CA. Alfa Tango CA, chame torre 118-6, Alfa Tango CA. Ué. Torre, Alfa Tango CA. Prossiga, Alfa Tango CA. Capa vista, próxima rotatória, prossiga. Gente, prossiga para o final do ano 7, aposta avistando, o vento é 210 graus, 99, ajuste 1014. Tá certo. Zulu Delta Oscar autorizado, 0625, Zulu Delta Oscar. está iniciando a estar na subida, fica 2 metros. Zero metros. Lander Yankee Mike, suba para o nível de voo 0625 ou 085, foi conforme autorizado, e informe o estimado de pouso. Gente, subindo a 085, estimado de pouso 2025, Lander Yankee Mike. Lander Yankee Mike, controle ciente. Ali mantenho, 2733. Sinal de 4 milhas, o Alfa Tango CA. Alfa Tango CA autorizado o pouso. O vento é 230 graus, 7 nós. Tango CA. Lima já em Buraquinha. Papá Romeu Lima, chame torre 1 no 8 e 1 6 para o cruzamento. 286, agrado. Pronto, 2733. Triplo Papá Romeu Lima, está em Buraquinho para cruzamento do campo, chefe. Papa Romeu Lima, ciente na minha escuta, mantenha-se no corredor forte e posteriormente após o buraquinho será o corredor axé na minha frequência, aguardando para chamar o controle, ok? Positivo, na sua frequência vai de forte para axé, cruzando o campo aqui, senhor. 500 pés, grato. Correio 2733, alinhado e pronto. Só um instante, o senhor já vai decolar, comandante. Alfa Tango Serra no solo de Salvador 854, qual parte o senhor vai? 7, livre à direita agora, se passar, passa backtrack, prossiga para a Aerostar. Bem-vindo a Salvador, Alfa Tango Serra. Conselho 2733, autorizada a decolagem, um vento... É 230 graus, 119, ajuste 1014, Força Aérea 2733. Está livre de decolagem para Força Aérea 2733. O Papa Romeu Lima está cruzando o eixo da 10028. Gente, comandante, mantenha o corredor. Prato. Nossa, cara, eu já teria estimado de pouso? Zulu Delta Oscar, contra a linha. Teria estimado de pouso? Estima mais 50, é, mais 45 minutos. Vai fazer um sobrevoo em Porto Natal e prosseguir depois para o Tiago. 184. Golf, QNH1014, no ponto de espera, Chime Torre, 118, decimal meia. Silete Alfa Golf para 28, 3373. Ciente, Zulu Delta Oscar. Essa é a pesquisa que prosseguir na mesa, Oscar. Poxa, ele está te mantendo a minha escuta, Zulu Delta Oscar. Localizador está visual na pista, está 3154. Está 3154, completa aproximação e redução, chame torre 18, espalho meio. 18 meio, até daqui a pouco. Fera 2733, decola de Salvador 562, mantenha a proa até 3000, vai chamar o controle, frequência 119, decimal 35, Fera 2733. E para manter a reta até 3000, vai chamar agora o controle, 119.35, Fera 2733. Afirma. Correu, triplo Papa Romeu Lima, está cruzando este da 1735. Ciente, quilo, papá, correção, papá, papá, Romeu Lima, chame agora o controle 119, decimal 35, mantendo-se no corredor, axé. 1935, chamará o triplo Papá Romeu Lima, ativo no regresso. Abraço. Torre, boa tarde, 3154, final LS da 28, mais travado visual. 7, TAN 3154. TAN 3154, continue a aproximação, vento é 230 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, 90 no 4, os últimos 90 metros impraticáveis. Os últimos 90 impraticáveis, né? Entendi, livre ponto para guardar. Sete. Pouso em Zulupituba anteriormente, e a próxima roda barra. Policiente, escuta para levar a frequência, pouso inicial antes de prosseguir para aí, Itaparica, triplo, papá, Romeu Lima. Positivo, grato, senhor. Compreensão Maduro, 2733, voltando. Na escuta. Necessidade de manter a reta até 3000, pode prosseguir na saída, não? Isso vale, esquerda na frente, coral, 2733. 33. TAN 3193, cliente da Romeu, nível 360, galeão, para as condições. Para autorização, corrigir. 6360, aguarde coordenação. Aguarda. TAN Salvador, boa tarde, TAN 3373, ponte espera da 28, pronto. TAN 3373, a linha aí mantém, comandante. A linha mantém, 3373. TAN 3154, bem-vindo a Salvador. No solo agora, os 001800, vai levar a pista à esquerda e chamar o solo em 121, decimal 9. Obrigado pelas boas-vindas, 3154, livre à esquerda, 219, bom trabalho. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3154, livrou. TAN 3154, táxi via Alfa Índia, Gate 02. Alfa Índia para o 02, TAN 3154. Vai até a barra, após volta até a Pituba, só pra dar uma volta. 10 triplos da barra, meu alemão. Presidente, vai até a Pituba e depois retorna. Triplo da barra, meu alemão. Graças. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 030 e após curva esquerda, saída gole, transição bless. Controle 119, decimal 35, código 5451. TAM 3193, estou autorizado, galeão, nível 360, via UPSLU 14, decolada 28, mantendo a proa até cruzar o nível 030, curva à esquerda, perfil da GOD, transição PLES, o controle 119.35, o transponder 5451. Repita apenas a transição, é o PLES e o transponder 5451. Afirmativo, GOD, transição PLES e o transponder 5451. 3193 correto, reporte para posicionamento. Reportará. Do Delta Oscar, mantém-se em condições visuais em ascensão 065, Recife 128.8, alterna 133.25, do Delta Oscar. TAM 3373, decola de Salvador 03, chame o controle em 119.35, bom voo. 0935, obrigado, bom trabalho. 3.25, Papatango November e Yankee Mike. Gente, vai subir ao 085, mantendo as condições visuais, vai chamar Recife 1288, alternando 13325, November Yankee Mike. Controle Salvador e Bom, 17, informação ao meu. Agora, modulou? Ao voo 1675. Quando 675, aciona identificação, chegada CARI, desça para nível 040. 040, Antônio, 675. O controle copiou, não vem bem mais? Negativo, prossiga. Afirmativo, companheiro aí, acho que não deixou. Tá, vai manter em condições visuais, subindo ao 085, vai chamar o centro 1288, alternando 13325, não vem bem mais. Gente, novembro e Yankee Mike. Controle é o TAM 3373, decolou, você escuta para onde vale? TAM 3373, contato radar na decolagem, suba ao nível 220, no perfil da saída gole. Quanto possível, para onde comanda a tuba, TAM 3373? Gente, TAM 3373, mantém o perfil. Mantém. Salvador, Gol no 648, ciente da Sierra, para Confins. Já no 649, para Confins, nível 240. Afirmo, 649, Confins sobre voo Ilhéus, até Ilhéus 240, após 400. Ciente, aguarde. Então 3373, passa nível 140, chama o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. Sim, 1288, 3325, centro Recife, 3373. Paulo, TAM 3193 acionado, pronto para o teste, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos, 173 é o POBA. TAM 3173, autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH 1014, no ponto de espera, chame torre 198.6. Juliette, Alfa Golf, 1014, ponto de espera, 286, TAM 3193. Triplo Papá Romeu Lima, reporte, informe, vai, vou prosseguir para Salvador agora? Gente, reporte visual com local de pouso para livrar frequência, Triplo Papá Romeu Lima. Reporte visual com local de pouso para livrar frequência, Triplo Papá Romeu Lima. Papá Índia Alfa Lima, controle Salvador, reporte ponto ideal de descida, mantenha-se em condições visuais. Já está no ideal de descida, cara. Papá Índia Alfa Lima, está autorizado a descer até 085 em condições visuais, aguardando a entrada na terminal.